e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, ano 7, ano 7. Rio 5973 para o sequenciamento, voo Iduna, desça 3 mil pés. Rio Iduna para 3 mil pés, 5973. Ajuste no 0 no 8. Rio Iduna, 5973. Ah, fui LS, o Azagaro, mas 32. Abissa 9832, chame a torre 1 no 8, decimal meio. 286, grato, bom dia. Salvador, bom dia, o Abre Sacado 9832, tá, foi LS, X-Ray, o 9832, pessoal, 0. O Abre Sacado 9832, avistado, a livre o pouso na 1-0, o vento é variável com 0-2 nós, Abre Sacado. Tenido livre pouso, visto na 0, ou atacaram 9832? Só confirmando, a pista está molhada, senhor? A pista está parcialmente molhada, o Abson 9832. Que graça. Salvador, muito bom dia, do Gol 1995, informação Golf, passa 270 para 170. Nove 995, chegada bom, desce para 2 mil pés, ajustado 10 no 8. Na bom, 2000, 1018, Gol 1995. Abissa cargo 9832 no solo alto 55, táxi autorizado via Alfa e Kilo para o pátio 3. Abissa cargo 9832, livre táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Confirme quem chamou a torre, foi o TAN 317, ou não? Foi o que eu disse, desculpa, o microfone está ruim aqui, já troquei. Puxa, back acionamento no 6-12-317, ou não? Ok, tranquilo, o TAN 317, ou não, está livre, chave táxi. Chamada no táxi, 317, ou não? 5973, inicie redução até 170 nós. Informo que vai seguir 157, está agora 16 milhas, sua posição de 11 horas. Iniciando redução para 170 nós, 5973. Bom, 897, reduza para mínima limpa. Vai reduzir para mínima limpa no 897. Para a direita, subida Arbó. Após Arbó, DCT Alefa. Vai interceptar Pesulu 17. O controle 120.8. Acione 5534. Autorizado Brasília 360, Pesulu 17. Colada 10, curva direita, cumprindo o desafio da Arbó, direção Alefa. Coisa certa, a Pesulu no centro. 208, controle, 5534, fundo, 5808, portão. Está correto, protegimento web 5808. Para o pushback acionamento, chame o solo em 121.9. 29, tá 3171, para o táxi, chame o solo 1219. Para o táxi, solo 219.3171, obrigado. American 980, service on Lug Lazar. Altar frequency 118.6. 1186, have a good day, sir. Control American 980 is established on Lug Lazar. Okay, American 980, have inside clear to land, runway 10. Wind is variable with 02 knots and runway is damp. Thank you. Is American 980 clear to land, sir? Yes, you are clear to land. Runway 10, wind is variable with 0 to knot, and the runway is damp, American 980. Okay, thank you very much, sir, American 980. Bom dia, tá 3171. Para o táxi 201 a bordo, 4 horas e 15. Alterna com fim, tá 3171. Ok, 3171, livre o táxi à esquerda via pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame a torre 1186, altímetro no 018. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 torres 186, com medida registrada, 3171. Rio 5973, desce para 2000, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, 5973. Com 897, autorizado 2000 pés, 1018. 2000, 1018, 897. 897, reduza para 1970 nós. 1709, reduzindo 897. 5808. Salvador? Prossiga. Web 5808, check acionamento, por favor. Ok, tá livre. Puxa, acionar o 5 Shimtax. Bom, 897 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador, bom, 897. Decimal 9, né? Have a good day, sir. Ground control, bom dia, American 980 is clearing at Fox going to gate 11. And gate 11, 980. Taxi approved until it's 10-11. Okay, it's clear to taxi to gate 11, American 980. Rio 5973, torre 198, decimal 6. Para a torre agora 3186, 5973. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Bom dia, o Rio 5973, avistado o tráfego, o ajustando 08. A pista 10 encontra-se úmida. Alô. Autorizado o pouso, o vento é variável com 02 nós, o Rio 5973. Com 10-18, ciente pista úmida, cabeceira 10, autorizado o pouso para o 5973. Salvador, TAM 3171, quando espera a Dona 0 pronta, visual com o Rio Nacional, 3171. Ok, o TAM 3171, aguarde no ponto de espera, temos duas aeronaves, o Boeing 727 da Rio, e um 737 da Gol, já sequenciado no ILS, aguarde para ingresso e decolagem. Escuta, 3171. O 3, 10 milhas para Golfo, descida cruzando ao 220. 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 098. 2000 no 098, 3153. Afinal estabilizado, vou no 897. 897, torre 198, décimo B. 26, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol no 897 na final, visual. Para a recente da Gol. Confirme. 3890, cópia da autorização para a recente da Gol. Ok, cheque o rádio, por gentileza, está um pouco baixo a transmissão. Aguarde para a cópia 330 Recife. Aguardando, está 3890. Só adiantar a saída, está 3890. Puca Caju. Puca Caju, tá preso na Para o táxi, objeto 5808, POB 136, 3:30, alterna Coupe. Alterna Confins, é isso? Isso, Confins. Seria a saída prevista hoje para Brasília? Fechando o Salão 219. Gente, obrigado. Frente Indy Alfa 508. Solo, bom dia, eu estou 315 no 7. 5973, no solo 07, libere a direita e chame o solo 1219. Eu não entendi a aeronave que chamou, intensidade clareza 1. 5973, passa pela pista na Golf, na sua escuta. Ok, 5973, táxi na minha escuta até o pátio 3. Na sua escuta até o pátio 3, 5973. Aguarde, tá 390. 7 cruzando 240. Gol 607, desça para 4000 pés, chegada Bons. 4000 na Bons, gol no 607. Ajuste no 08. E 818. Não, 10, aposta está autorizada a alinhar e manter. A 10, 3171. Para passar a aeronave ali, mantendo a 10, 3171. Torre Salvador 508, ponto espera pronto. 1890. Autorizado Salvador Recife, via Pelusco 58, nível 330. Realiza o perfil da sede a pouca transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 10, curva esquerda. O código 5541 e o controle 1208. Autorizado Recife, via Pelusco 8, vira 330, saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme, decola da 10, curva esquerda, 3.541, controle 208, então 3890. 5541, 208, cotejamento correto, chame pronto, 08 Pátio 1, tá, 3890. Chamada pronta, tá, 3890. 219. Ao livrar 219, como não, 897. Cinco, nove, sete, três, chame 1-2-3-4-0. 1-2-3-4-0. Solo, gol 1-8-9-7, levanta. 1-8-9-7, táxi via Alfa, reporta-se da Juliette, da passagem aeronave da Rio, taxiando até o Pátio 3. 7, via Alfa, reporta-se da Juliette. 3171, autorizado a decolagem da 10, o vento é variável com 2 nós. Iniciando a 10, 3171. 2 Salvador, 5808. Prossiga. Vai precisar voltar pro Finger, tem um passageiro que quer desembarcar. Gente, temos a aeronave da TAM iniciando a decolagem, temos mais um Boeing da Gol na final da 10. Aguarde para o ingresso na cabeceira e retorno pela Charlie. Mantenha a posição, o Web 5808. Positivo, vai manter aguardado. Localizador, gol 1995. 995, torre 18B. 18B, gol 1995. Zona 71, decolado ao Zona 2, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, 3171. Zona, muito bom dia, gol 1995, baixou, travou duas milhas para o Índia Sierra. Bom dia, gol 995, avistado, tráfego, ajuste 108, pista 10 úmida. Autorizado o pouso na 10, vento é 060 graus, 019. Livre pouso na 10, gol 1995. A vai manter a posição antes da Juliette. A aeronave que está no ponto de espera vai retornar ao box. O senhor aguarda no antes da taxa Juliette, no 897. Vai aguardar então no 897. No 897 se considera ingresso a Juliette ao portão número 5. No 97 copiou? Voou no 897? 9111. Então 9911, a solicitação chegada a mar e desça para o 050. Identificou na chegada Mari 050, autorizado. 9991, muito obrigado. Solo, Salvador da 3890, volto para o puxo de acionamento, 2008. 3890, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chama pronto para o táxi no 08, 3890. Autorizado, pushback em acionamento, coordenação com o pátio da 3890. O 3890 coordena com a equipe de solo infraero para puxar para o través do portão 9 para deixar a área remota livre. A aeronave vai taxiar do ponto de espera até a área remota do pátio 1. Sete. Então puxa até o través do 09, deixando o remoto ali, da 3890. 1897, na escuta do Solo Salvador? Na escuta, tá bom. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette 05, se eu tiver condições até de fazer o 180 aí pela Charlie mesmo, ingressar nela e fazer o 180, tá a critério, ok? O Web 5808. Tem condições, tranquilo aqui, obrigado. Solo Salvador Web 5808. Confirmando ao 5808? Pode ser, senhor. 5808. A retaguarda da aeronave da Gol, taxi até a área remota do Pátio 1. Retaguarda da aeronave da Gol, que vai parquear no 05. Positivo, visual com Gol, retaguarda vai para a remota, Pátio 1, 5808. F5808, observando a aeronave também puxando no 08, vai deixar a passagem até a remota livre. É um Airbus 320 da TAM. Ok, ciente, obrigado. 508. Fala, Salvador, bom dia. Gol 1995, tá na Alfa. 1995, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol 1995. NAM 3153, autorizado final LSX3, reponho estabilizado localizador. Autorizado final LSX3, chamará estabilizado 3153. A área remota 1-2 do Pátio 1. Ok, obrigado. 1-2 do Pátio 1. 5808. Alô, Salvador. Muito bom. Azul 4069. Autorização Campinas. 4269, aguarde para a cópia número 2, preparada é o Lida Bridge. Cliente aguardando, 4069. Se aproximando da Juliette, gol 1995. Gol 1995, ingressa Juliette até o portão 01. Juliette, 01, gol 1995. 08, como está seguindo para a remota 13? O sinalizador está na 13, né? Cliente, então, remota 1-3, web. Usando 66, gol 9607. Sal 3, horas 55, 1197 POP. 607, desça para 2000 pés, ajuste 10, 18. 2018, 607. Confirmando 1197, Natal 3 horas e 55. Até através do 62 é o 3890 da TAM. Táxi até através do portão 62, da 3840. No 804, pronto, cópia. 04, cópia. No 804, autorizado Salvador Galeão, via o peso do Lua 10 após SMAP, após DCT, posição Lúvito, Lima Uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Babaceno, restante conforme Rock. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decolada a pistão na zero, primeira curva à direita, aciona o código 5543 e o controle 1208. Autorizado Galeão, nível 360,